Bota fé no meu Deus, bota que ele é. Bota fé no meu Deus, fiel. No céu. Meu Deus. Hiroshima.